2 setor 0, ingresso a Juliette para o plantão 02. 02 é bom, tá? 02, gente, 62 0. 3487, chama Recife, 1251. 1251, 3487, thank you so much. Salvador Guarulhos, e outro volume 6, após Belo Horizonte, após DCT posição 13, restante conforme rota do plano. O nível autorizado é o 360, realiza o perfil da saída da Euleda após uma posição bridge, decola da 1-0 com curva à direita. Aciona o código 5177 e o controle 208, nível é o 360, né, 31. 0-3-0 para Guarulhos, primeiro BC, 1-1. Saída de Israel, Edson Leda, PHG, Recife, Pilar Brasilou, 1-6. 5-1-7-5 transponder, 1-2-0 do São 8, primeira curva à direita, primeiro BC, 1-1. Apenas confirmando o transponder 5-1-7-7, 6-3-1-9. 1-7-7, o treinamento correto chama pronto na posição do pontão 06, parte 1-6-3 ou não? Reportar com pronto, senhor Messias, 1-9. Salvador, o 7-3-2-4, livre no pontão 1-0, o 3-8-5-9, chama pro táxi. Juliette Romeu, confirma. Firmando, vai Salvador para enrimar o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, autorizado Salvador enrimar, 510, bota direto. Decola da 1-7 com proa norte. Aciona o código 0-1-1-5 e o controle 1-2-0-8. O Mike Juliette ao mesmo. Confirme se tem condições de decolar do pátio da data direto. Cotejamento correto, confirme se já tem informações de POD. Excelente pressionamento e decolagem em torre 1-1-8, decimal 9-5, o Mike Juliette Romeu. Espaço Aéreo no 345, chame Recife, 12685. Chame 345, chame Recife, 12685. Solicito táxi com PLB-171, autonomia de 4 horas e 10, em alternada Campinas. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0, vem já, ponto de espera, torre 1 no norte, desse nome é 12, ajuste no 0, 2, 1, confirmando torre 1 no norte, desse nome 9, 5. Ok, Índia, Alfa, autorizado o táxi até o ponto de espera, 1021, 1895 no ponto de espera, tem um bom dia. 5414, táxi via Alfa, é porta antes da Juliette, inicialmente vai aguardar a passagem de um Airbus da TAM, após o ingresso da Juliette para a área remota do Pátio 1. Ok, pela nossa informação, é nosso local de parqueamento, seria no Pátio 3, senhor. Para nós aqui, a área remota do Pátio 1, se eu quiser ir para o Pátio 3, aguarde aí antes daquilo que eu vou coordenar com a infraero. Pode ser que está autorizado aí, então vai seguir aqui na asa da Juliette e vai aguardar o 4x4. Gerente, então táxi até a Juliette, aguarda na Juliette a passagem de um Airbus. Até aí vai taxar até a Juliette aguardando a passagem da Juliette 4x4 igual ao carro. Afirmativo, ingresso a Juliette para a área remota do Pátio 1. Inicialmente é remota 1 no 2. Atenta ao seu usuário da empresa. O 5414. Ok, remota 1 no 2. 5414. Alvo controle. No 397, confirmando Congonhas ou Guarulhos? Provável da El Leda Bridge. Ainda não tem seu plano aqui. Afirmo, 120, decimal 3. Funcionamento, pushback e coordenação com a equipe do Sol Refresco. Chama para o táxi 62, 6319. Autorizado, é porta táxi 6319. 183 no portão 5, assistente da Kilo, autorização para Guarulhos. No 983, pronto cópia? Pronto cópia. No 983, autorizado Salvador Guarulhos, via Presulo no 6, após Belo Horizonte, após DCT, posição Crive, restante conforme rota, o nível 360, L no perfil da saída da EL, LED, após V da Voa Bridge, decolada 10 com curva direita. Acione o código 5431 e controle no 208. Autorizado Salvador Guarulhos, 360, Aster do Lua no 6, Belo Horizonte, direto drive. Decola no perfil da EL Leda, depois de Leda vai direto Brig, decolando 10 com primeira curva direita. Aciona 5431, controle 20218, voo 1983. Protegimento correto, chama próximo portão 05-1983. 983. Controle Salvador, muito bom dia, 3859, cruzando 2300 na Arbor. 3859, bom dia, contato radar, voo 360, sai da Arbor. Presente 360 na Arbor, pode voar da presente Arbor ou Elefa? Tá, autorizado Elefa. Autorizado Elefa, 3859, obrigado. Estacionário 6311, 141, 4 horas, Galeão. Papa Romeu, Sangue de Abravo. Temperatura em 118, decimal 95 e o ajuste no 0,2,2. Leu e táxi, Indião, ponto espera, 118,95 com 1021, Chanel 6311. Bravo, bom dia, Priscila. Pode falar na 14895, tá bom? Você tá chamando na 1895? Não, eu chame na 1895. Chame da Brava, tá bem? Controle Salvador, 3259. Prossiga. É, da presente é preciso voar CEPD. Aguarde a coordenação, por favor. É, obrigado. Confirme o motivo do, da parada. Aí nós estamos fazendo um taxizinho lento aqui até da preparação da cabine. Ok, 6311, até o ponto de espera. Obrigado. Da 3859, o centro autoriza a proa de CBIT, Terra Eco Bravo, Delta Índia. Autorizado CBIT. Raco, Bravo, Delta Índia, obrigado. Mike, essa delta chama Torre 1-9-8-9-5. Chamou solo, Papa Romeu, Mike e Charlie. Mike e Charlie Yankee, voo local Salvador, Salvador, copia? Confirmando 03 a bordo, confirme a autonomia que eu copiei? No pátio da Bata com 3 a bordo, 7 horas de autonomia. Autorizado voo local Salvador, Salvador, corredor Axé, Caixa Preto, 1010, decola da 17 curvando à direita, ingressando o corredor. O transponder em 0117 e o controle de saída em 120.8. Que mantendo o número 6. Confirme o número 6, Mike Chalian. Protejamento correto, chama pronto. Mike Chalian, correção. Tracionamento táxi, chama por 1-8-62. E o ajuste 1-0-2-1. Mike Charlie Yankee confirmando 1-8-95. 1-8-95, pressionamento táxi. É 3859 Recife 260. 260, bom dia. Salvador, bom dia. Chanel 6319, visual solicita direto El. Na 6311, contato radar, igual 360, após 2000, voo em Leda. Após 2000, Leda, sobe pro 360, Chanel 6311. Propósito, filho. A gente prossegue via corredores, reporta rotatório, visual com campo. Rotor Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, prossegue em condições visuais, qual altitude que vai manter? 15 pés de hélice, vai manter condições visuais até a ilha de Maré, uma barra regressa, Tango Índia Bravo. É isso, Tango Índia Bravo. 3, redirecionamento, pushback e coordenação com o tipo de solo. Chame o próprio ataque, 983.